Algo que eu gostaria de compartilhar essa noite conosco. Deus, Ele sempre tem me levado a orar, interceder pelas famílias, né? A bênção de Deus sobre Abraão, Ele sobre, né, Adão, sobre Abraão, sobre Jacó, Israel, é uma bênção no qual as famílias da terra seriam abençoadas, né? Em ti serão benditas, né, todas as famílias, todas as nações da terra. Fala assim comigo: Deus é um Deus que ama a família. E assim, amados, nós falamos, né, nos dias de hoje, mas isso não é nada novo, vamos dizer assim, né? Não é nada somente da nossa geração. Muitas coisas já vinham, só, né, alguns padrões de famílias destruídas, muitas vezes no lar, se mantinham ali, né? Mas uma certa fachada, alguma coisa oculta. Hoje muito mais evidente, né, pela facilidade de uma família se desfazer, por conta das facilidades jurídicas, pela não vergonha mais. Se a gente observar, é quase moda aí, né? Se a gente pegar aí exemplos aí do mundo afora, é quase moda famílias se separarem, né? Mas Deus, Ele sempre tem me incomodado em relação às famílias, e se tem algo que arde e dói no meu coração, é ver famílias padecendo. E eu creio que isso também dói o coração de Deus. E assim, amados, os motivos de muitas vezes famílias padecerem problemas a ponto de, né, se desfazerem são muitos. Mas eu queria falar hoje aqui o que pode ser feito, né, para que haja mudança nas famílias. Fala comigo: o que pode ser feito para que haja mudança na minha família? Amém? Quantos desejam que haja alguma mudança na sua família, algo novo seja construído? Amém? Então, eu queria dividir isso em três coisas. Primeiro, se você estiver anotando, é o que você pode fazer por sua família. Esse seria o primeiro ponto, tá? O que você pode fazer por sua família? O que depende de você, né? Nesse processo de restauração, nesse processo de firmar em novos alicerces também. O que alguém, né, seria um segundo ponto, o que alguém pode fazer por sua família? O que um pastor, um amigo, um líder, um conselheiro, o que alguém de fora, né, às vezes até um não amigo, o que alguém de fora pode fazer por sua família? E o terceiro ponto seria: o que Deus pode fazer por sua família? Amém? Então nós vamos falar sobre esses três pontos, sendo que o primeiro, o que você pode fazer por sua família, né? Amados, a primeira coisa que você pode fazer por sua família é colocar a sua vontade no lugar certo. Sabe por que muitas coisas que a palavra tem para você, coisas que você já aprendeu, coisas que você já ouviu, sabe por que muitas coisas não acontecem na sua vida, na sua casa, na sua família? Porque você não quer. Porque saber você sabe. Porque exemplos você tem de sobra. Porque, né, saber como fazer na teoria, muitos sabem, né? Acesso à informação, você tem, mas muitas vezes você não quer. Eu tenho, né, algo para te dizer, que esse ponto seria um ponto central de todas as outras mudanças, né? Inclusive a de Deus, pastor, inclusive a de Deus, porque Deus quer a sua família abençoada, sim ou não? Mas se você não quiser, o que vai acontecer? E se você, né, chutar o balde? Ah, eu não quero saber. Eu não quero saber. Então entendam, amado, que Deus, Ele quer uma família restaurada para você. Ele quer uma família abençoada. Mas, pastor, eu não sou nem casado ainda. melhor ainda, meu irmão. Anota mesmo, escreve aí na capa da sua Bíblia o que é que você tem que fazer para você ter uma família abençoada, porque você vai observar desde já, né, como você vai fazer, né? Aprender agora, solteiros aí, aproveitem, né? Mas é claro, você como filho também é membro da família, é um agente de transformação dentro da sua casa, né? Mas eu queria dar uma ênfase um pouco mais para os casais. Mas os solteiros, né, aprendam o que fazer e principalmente o que não fazer, né? Então, primeira coisa, meu irmão, que você precisa tratar para restaurar a sua família é a sua vontade. Tudo se inicia na sua vontade e a partir da sua disponibilidade para alguma coisa ser feita. Se você não quiser mudar, as coisas não vão mudar. Se você não decidir mudar, se você não agir em mudança, né? É claro que a motivação para isso pode ser várias coisas, né? Você, muitas vezes você não está com vontade, mas você faz porque você crê, não é assim? Né? Muitas vezes você não está com vontade de orar, o irmão lá acordou, né, de manhã, meio de mau humor, não está com vontade de orar, mas por que que ele ora? Porque ele crê que aquilo vai mudar a vida dele, ele vai permanecer, ele crê, né, que não é pela vontade dele, mas ele é por fé. Então, uma atitude de fé, ela é contrária muitas vezes à sua vontade, meu irmão. Muitas vezes você não está sentindo, né, olha o sentimento aí, né, olha a vontade. Muitas vezes você não está sentindo que deve agir de uma forma favorável, mas por fé você age favoravelmente. E aquilo vai dar resultado ou não vai? Vai dar resultado? Por quê? Porque você creu e agiu conforme você creu. Então a sua vontade, meu irmão, infelizmente, te limita muitas coisas. Muitas vezes você diz, né, ah, pastor, mas eu quero que as coisas mudem. Eu quero que a situação mude. Eu quero que as coisas da minha volta mudem. Mas você não muda. A sua atitude é a mesma. Isso é um segundo ponto. O principal, fala assim comigo, o principal de agente, o principal agente de mudança na minha família sou eu. Então, olha para a pessoa que está do teu lado, aponta o dedo para ela e fala assim, o principal agente de mudança na minha família, volta o dedo para você e fala, sou eu. A gente tem costume de apontar o dedo para o, né, pro marido e falar assim, ó, é você que tem que mudar. Não é assim? Então, o principal agente de mudança na minha família sou eu. É assim. Amém? Você é o principal agente de mudança. Posicionamento, decisões e ação. É necessário agir, amém? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, amado, dentro do que você pode fazer por sua família. Amado, tem uma coisa que só você pode fazer por sua família. Ninguém mais pode fazer por sua família. E o nome dessa coisa é liberar perdão. Só você pode liberar perdão para sua família. Só você. As coisas que te magoaram, meu irmão, que te limitam de fazer, de avançar, limitam de abrir o seu coração para poder, né, ser recíproco ali no sentimento ou ativo no sentimento. As coisas que te limitam para isso, depende somente de você liberar perdão para que essas coisas aconteçam. Infelizmente, a falta de perdão é uma das maiores âncoras que afundam os casamentos. É um dos principais motivos, amados. Mas pastor, ele errou de novo comigo. E aí, que faz? Que faz, meu irmão? Hã? Ah, pastor, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Fala assim comigo, perdão É uma decisão. Não é um sentimento. Quando a palavra do Senhor nos fala sobre, né, o resumo da Bíblia, resumo da palavra de Deus, João 3,16, porque Deus, Ele sentiu no coração um mover, um amor, e aí Ele mandou o Seu Filho. É isso que está escrito? Deus, Ele viu que o homem amava Ele, e aí para poder, Ele ficou constrangido com esse amor, o amor do homem, para com Ele. Aí Ele falou assim, ah, não vai ter jeito, vou ter que mandar meu filho. Foi isso? Não. Porque Deus amou. Antes de você amar, antes de você aceitar, antes de você decidir, Ele decidiu por você. Ele amou e te perdoou dos seus pecados. Né? Eu acho que já disse isso aqui outras vezes. Se Deus te perdoou dos pecados que você cometeu, o que está cometendo e o que vai cometer, quem é você para não perdoar alguém? A engolidinha seca aí. O pastor pegou pesado agora, né? Mas amado, entenda que a graça é um favor imerecido, algo que você não merece. Você não perdoa alguém porque ele merece ser perdoado. Quando você entende a graça, por quê? Por que que o maior, né? Jesus, ele fala, né, que na, sobre a multidão de pecados, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Porque a pessoa que muitas vezes caminhou em condições, né, extremas de pecado, ele vai se sentir tão, né, tantas coisas que ele está sendo perdoado, e ele vai ser perdoado, ele vai ter essa convicção dentro dele, em fé, que ele foi perdoado de todas aquelas coisas, mesmo que sejam, né, absurdas ali que ele fez, né? A gente, muitas vezes, o nosso homem natural, ele olha, por exemplo, uma pessoa que foi um delinquente, ficou preso lá e tal, aí ele sai da cadeia com a Bíblia debaixo do braço, né? Ele se converteu lá, aí a sociedade, a gente muitas vezes olha, e fala assim, não, o que é isso? O cara fez tal coisa, né? E agora vai pagar de crente, achar que está tudo certinho? A sociedade faz assim. Muitas vezes a gente, com um olhar preconceito, faz assim. Preconceituoso, né? Mas, amados, entendam que o perdão é um dom de Deus. É algo que Deus nos dá. Não porque você merece, mas porque Ele te amou. O último ponto que a gente vai falar é sobre o amor. Mas entenda que o perdão, ele é o resultado do amor. Deus amou, por isso Ele perdoou. Amém? É necessário liberar perdão, né? Por quê? Muitas vezes algumas atitudes, eu vou contar uma atitude, uma situação boba aqui, né? Mas claro que são outras coisas. Mas sei lá, a esposa pediu para o marido levar o lixo para baixo, né? Levar o lixo para fora. Aí o marido esqueceu de levar o lixo. Isso nunca aconteceu com você, não, né? Não? Então, aí a esposa, né? Guarda. Ai, eu pedi para ele não fez o que eu pedi, né? Ele vai se ver comigo. Quando o marido chega à noite em casa, né? Esperando a esposa cheirosinha, bonita, para ele ali receber, ela está pior do que aquele lixo que era para levar lá fora, né? Só para, né, pro camarada rejeitar, né? Para não ter nada. É, né? Fui lá no extremo, né? Brincadeira, gente, né? Não, eu sei irmã nenhuma aqui faz isso, né? Nunca fez, né? A camisa do vereador também é uma estratégia bem baixa, bem imoral contra essas coisas, né? O dormir de calça jeans e etc. Mas, amados, muitas vezes atitudes que nem essa, atitudes do dia a dia que magoam, coisas que você ouviu e não gostou, né? Os maridos são campeões em magoar as esposas, não é assim? Eu mesmo, os maridos são campeões, né? Não entendem a esposa como o lado mais frágil, são campeões de magoar. Vou dar um exemplo aqui, né? A Gláucia, ela é super delicada, né? Ela fala baixinho, até você para conversar com ela tem que chegar perto assim, para falar, não é assim? Né? É assim. Então, muitas vezes, a gente está conversando, né? E eu, naturalmente, eu falo alto, né? Aí, antes, né? Agora um pouco menos, porque ela já me compreendeu mais, né? Em relação a isso. Aí ela fala assim, mas para, você está brigando comigo, né? Estou falando alto. Você está brigando comigo? E eu brigando com você? Não, eu estou é falando alto! Isso tem um tom de briga, muitas vezes, amados. A forma de se expressar, né? É, convenhamos, nem sempre é um acidente assim, né? Mas a gente usa a nossa aspereza natural, infelizmente, para ferir quem a gente deveria expressar carinho, expressar amor, expressar delicadeza. E, infelizmente, né, os homens pecam muito nisso, na forma como dizer, na forma do que dizer. E isso, amados, vai minando o casamento. Mas, esposas, eu tenho algo para dizer para vocês. Você quer ver mudança no seu casamento? Perdoe. Você quer ver mudança nas atitudes do seu marido? Perdoa. E faça o que eu vou falar daqui a pouco também. É claro que tem esse lado dos homens, né? Ser áspero nas palavras, mas por outro lado tem também o natural das mulheres, o excesso de crítica, por exemplo, né? A goteirinha, o excesso de reclamações, que muitas vezes tira a paciência do marido e ele vai lá e fala de forma áspera, né? Mas entendam, amados, que é necessário que haja perdão. Eu já vi casamentos terminarem por nada. Como assim, pastor? Por nada de concreto, sabe? Uma situação, aconteceu uma situação assim, aquela situação cabeluda lá que aconteceu. Ah, então tem motivo para separar assim. Não, eu já vi casamentos acabarem por causa de nada e por causa de tudo. Ah, mas é porque ele deixa a toalha em cima da cama, que a tampa da privada está aberta, e porque deixa a louça não sei o que lá, e a meia não sei aonde, e toda vez que eu peço para fazer tal coisa, faz diferente, e eu já queimou não sei quantas camisas minhas, e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E assim, gente, é por causa de tudo, mas não é por causa de nada. Sabe, são tantas pequenas coisas que vai minando o casamento. Então é algo que nós precisamos vigiar, amém? Para a gente seguir aqui. Então, primeira coisa que você pode fazer por sua família é atuar diferente com a sua vontade. Segunda coisa, liberar perdão. Fala comigo, liberar perdão. Uma terceira coisa seriam novas ações. Novas atitudes. Você quer resultado diferente? Então, aja diferente. Porque se você continuar agindo igual, o resultado vai ser... igual. Vamos lá, só o Geraldo. Se você continuar agindo igual, o resultado vai ser? Opa. Só o Geraldo estava prestando atenção, gente. Se você continuar, amado, com as mesmas atitudes, infelizmente os resultados vão ser os mesmos. Você quer resultado diferente? Então age diferente. Ah, pastor, mas eu sempre faço isso e ele não reconhece. Muitas vezes, né? Eu não vou entrar nesse assunto, mas muitas vezes você não está falando a linguagem do seu cônjuge, você não está falando a linguagem, né, dos seus pais, você não está falando a linguagem dos seus filhos. Você precisa conhecer a linguagem de amor dele. Você precisa falar na linguagem que ele ouve, que ela ouve. Não vou entrar nesse assunto, né, tem um livro que fala sobre isso, As Cinco Linguagens de Amor, Gary Chapman, também é ministrado do curso de casados. Quem não fez o curso de casados, por favor, procure o Haroldo e faça o curso de casados. Pelo amor de Deus, porque você não fez o curso de casados ainda, os casados, né? Fazendo propaganda aqui do curso de casados, amém? Então, novas atitudes vão trazer novos resultados, amém? E o quarto ponto, amado, que você pode fazer por sua família, e eu creio que dentro desses quatro, né, além da situação da vontade, que é um ponto essencial, este é um ponto essencial também. Fala comigo. Oração. A Bíblia, ela nos fala que a oração do justo, ela pode muito em seus... Você quer um efeito diferente? Entre em oração. Amado, a única coisa que você pode mudar em você, né? Quer dizer, a única coisa que você tem autonomia para mudar é as coisas em você. Mas as coisas no próximo, você não tem essa autonomia para mudar. E muitas vezes Deus não quer que mude. Por isso que nós precisamos entrar em oração. Porque muitas vezes quem precisa mudar é você mesmo. O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque a gente não sabe orar como convém, ó, ora por nós e vai trazer à luz a mudança. Amém? De uma forma clara, amado, você precisa orar. Você não pode desistir, você não pode apagar essa lâmpada. Você não pode apagar essa luz. A oração tem que ser constante na vida do cristão, da família cristã. Amém? A oração, amado, move o reino espiritual, as coisas espirituais. E nós somos seres espirituais. Entendo que a sua família vive num ambiente natural. Certo? As contas para pagar estão num ambiente natural. Né? O sentimento está num ambiente natural. Mas você, nova criatura, salva em Cristo, você não é mais um ser do ambiente natural. Você é um ser espiritual. Amém? E os princípios espirituais é quem deve regir a sua vida. E não os princípios naturais. Pessoas levadas pelo seu sentimento. Então, amado, você quer que a circunstância mude? Ora. Né? Tem gente que fala assim, ora que melhora. Né? Amém? Esses quatro pontos que você pode fazer por sua família. Tratar melhor a sua vontade. Liberar perdão, abrir o seu coração para o perdão. Novas atitudes e posicionar-se em oração. Amém? Dentro né, desses três temas que eu falei, o que, que você pode fazer, o que, que alguém de fora pode fazer, um pastor, um líder, pode fazer por sua família. Primeira coisa. Um líder, um pastor, ele pode te ajudar. Como? Em aconselhamento. A palavra de Deus, ela fala sobre a busca do aconselhamento. Sim ou não? Né? Fala da bem-aventurança. Não é? Em Salmo 1. Quem é bem-aventurado? Aquele que não anda segundo o conselho de quem? Do ímpio. Conselho de quem você está buscando? Para o seu relacionamento. Conselho do ímpio ou conselho do justo? Né? A opinião de alguém que vai ser imparcial com você. Eu até, dentro de situações que nem essa, eu até crio uma certa ressalva para amigos, tá? Porque amigo, muitas vezes, vê o lado do amigo, se dói pelo amigo e vai falar o que, né? Uma questão sentimental e muitas vezes não se fixa na palavra, até amigos cristãos. Eu já fiz isso, eu já errei assim. Já dei conselho para casais onde o rapaz era meu amigo e eu dei um mau conselho para ele. A gente vai descobrir isso depois, né? O Neto estava falando no acampamento lá, né? Sobre auxiliar os jovens, aconselhar, exortar e coisa e tal. Que em muitas coisas, né? Ele falou assim, ó, talvez eu tenha errado com vocês, mas era o que eu tinha naquela época. Com certeza foi o melhor que eu tinha para dar. Comigo também foi assim. Algumas vezes, né? Eu dei um conselho colocando meu coração envolvido naquilo, meu sentimento, eu tomei partido. E muitas vezes o amigo vai tomar partido, mas amado, o aconselhamento na sua vida, para a sua família, precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Alguém que vai te aconselhar segundo a palavra de Deus. Ó, bem-aventurança está aí. Senão acaba se tornando um conselho de ímpio, igual é o, né? Igual é o conselho do próprio ímpio. Uma coisa que alguém né, de fora da sua família pode fazer por você é te aconselhar bem. A palavra do Senhor diz que há sabedoria na multidão dos conselheiros, sim ou não? Então, amado, busque alguém que tenha respaldo, não para concordar com a sua opinião, tá? Mas para poder te aconselhar na palavra de Deus. Né? Tem gente que vai buscar conselho com, oh, o que você acha de tal coisa que eu vou fazer? Ah, acho melhor você não fazer não. Ixi, está amarrado. Oh, você, o que você... Não é assim? Oh, você, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou fazer tal coisa assim, assim, assado. O que você acha? Oh, rapaz, legal. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus confirmando aqui, através da vida do varão. E, amado, na verdade, o que é que a gente está querendo? Pessoas para apoiar a nossa decisão errada. Se você procurar, você vai encontrar. Se você procurar mesmo, você vai encontrar. Porque está sempre de gente que não sabe a sua história, não sabe o que está acontecendo, e principalmente que não ora. E não vai ter uma direção de Deus para poder te orientar. Você está entendendo? Sim ou não? Amém. Outra coisa que alguém de fora pode ser para você. Ó, os solteiros aí, pega essa aqui, que essa aqui foi a minha deixa. Hoje muitas coisas do meu casamento, hoje são bênção, amados, por causa disso daqui que eu vou falar. Observar. O exemplo de outras pessoas. Olha um casal referencial para você e fala assim, esse casal eu gostaria de ter como referência na minha vida. Esses pais, olha para os filhos, olha, eu quero saber como que esses pais, né, chegaram nesse resultado com os filhos deles. Eu e a Glaucia, a gente ficava ensaiando, observando muito, gente, demais, vocês não imaginam quanto a gente observava e a gente dialogava a respeito, o que fazer e principalmente o que não fazer. Então você pode, amado, observar casamentos, observar relacionamentos e desejar para você ter aquilo ou não. Claro, um bom exemplo ter, um mau exemplo não ter. É importante você ter um referencial. Amém? De como fazer e de como não fazer. Então a observação é essencial, amado. Ninguém faz as coisas de propósito para dar errado. Ou alguém aqui faz a coisa de propósito para dar errado. Vou fazer assim porque eu sei que vai dar errado, então vou fazer mesmo. Faz ou não? Então ninguém faz, amado. Nenhum marido grosso, né, pensa que a grosseria dele vai ser motivo suficiente para que haja uma separação, né? Será que acha? Sim ou não? Então observa uma situação do marido grosso, sabe? E uma esposa triste. Para você, marido, aprender a não ser grosso. Usa exemplo de outro. Aprenda com o erro dos outros, seja sábio. Né? Não precisa aprender com o seu erro. É o sábio, o inteligente e o pouco esperto para não ofender o animalzinho. Né? Então, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. E o pouco esperto, né, para não ofender o animal que não tem nada a ver com isso, ele não aprende de jeito nenhum. Nem com o erro dele, nem com o erro dos outros. Né? Então, amém? Então, duas coisas aí que alguém de fora pode fazer por você. Primeiro, fala comigo, aconselhamento. Segundo, exemplo. Então você pode tomar de fora um exemplo de como fazer e como não fazer. Amém? E o que Deus pode fazer por sua família? Para a gente encerrar, esse é o ponto final aqui. Amados, as coisas que você pode fazer, você decide fazer ou não. Sim ou não? As coisas que alguém pode fazer por você, da mesma maneira, está dentro da sua decisão, você observar ou não, você escolher ou não. Mas e as coisas que Deus pode fazer por você? O que que Deus pode fazer por sua família, amado? O que que é que Deus pode fazer para construir a sua família segundo o coração dele? Talvez você surpreenda com a resposta, mas Deus não pode fazer mais nada. Porque tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Deus, Ele já fez por você tudo o que precisava. Deus, Ele já enviou seu Filho Jesus para morrer em seu favor e mostrar quão grande é o perdão e o amor de Deus para com você. E esse mesmo amor, lá em Efésios 5, versículo 22, Ele ensina para as esposas, um pouco mais adiante ensina para os maridos, que cada um deve fazer para com o outro. Amados, Deus, Ele já fez por sua família o que precisava. Ele morreu por amor a você. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção de Deus está sobre a sua casa. A bênção de Deus está sobre a sua família. A bênção de Deus está, mas pastor, eu não estou vendo isso. Aí a gente volta nos pontos anteriores, né? Por que que não está vendo isso? Práticas de princípio que precisam ser colocadas na sua casa. Princípios da verdade, princípios da palavra. Salvação, amado. Perdão. E principalmente o pilar das famílias é o amor. Lá no acampamento a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre o amor de Deus. 1 Coríntios 13. A gente vê diversos dons operando, né? Paulo falando sobre os dons ali em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, e posteriormente em 14 também, mas ele para ali no meio e fala assim, ó, eu vou mostrar para vocês um dom muito mais excelente, algo muito, um caminho, não, não, um caminho muito mais excelente, que é o caminho do amor. Amados, se tem um lugar que você pode exercer, aprender, treinar, esbanjar, exagerar em exercer o amor, esse lugar se chama família. Você tem, amado, a sala de aula que você precisa dentro da sua casa para exercício do amor. No filho que desobedece, amor. No marido que contraria, amor. Eu falei isso um dia, eles não estão aqui. Eu falei uma vez para a Amanda do Kleber, né? Eu falei assim para ela assim, ó, Amanda, o seu pai, sua mãe, né, ele te ama, eles te amam incondicionalmente, né? Mas o marido não, ele escolhe te amar. E você também escolhe. Entendo que você escolheu a pessoa para te contrariar. Você que escolheu ele para te contrariar. E mesmo assim você vai amá-lo. Olha só que benção. A escolha foi sua, você que escolheu ele. Né? Ficou doida. Como eu escolhi a pessoa que vai me contrariar? Não aceitou muito bem isso não, na hora. Mas ela entendeu depois, a gente conversando. Mas entendam, amados, não precisa... Não, abre aí, 1 Coríntios 13. No finalzinho do 12, Paulo fala, passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas, fala comigo, línguas, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, fala, dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé, fala fé, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, fala, dê aos pobres, tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, fala, corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. É assim mesmo? Não se ira facilmente? Não guarda rancor. Olha o que está faltando aqui, meu irmão, minha irmã. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Fala comigo, se alegra com a verdade. Então, quanta verdade tem no ambiente da família, né? Muitas vezes falta verdade, amado. Falta amor. O amor, ele não se alegra com a falta de verdade, mas ele se alegra com a verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o... O que Deus tinha para fazer pela sua família, Ele fez, amado. Sabe por quê? Porque Ele te amou. Ele te amou. Ele te amou. E esse amor dEle, você entendendo, você entrando no amor de Deus, Ele vai te ensinar a perdoar. Ele vai te ensinar a andar a segunda milha. Ele vai te ensinar a suportar, a não invejar. Ele vai te ensinar, né, a amar. Jesus, quando questionado sobre os mandamentos, o que que falam para ele? Senhor, né? Quais são os maiores mandamentos? Jesus fala, quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e tem próximo, mais próximo do que a esposa e o marido? Do que os filhos e filhas? Está aí, amado, a escola do amor, né? Não estou fazendo propaganda do... programa de TV, não. A escola do amor, né? Ô, misericórdia. Hã? Foge dessa. Hã? É bom, eu não conheço. É bom. É. Eu não vou qualificar porque eu não conheço. O pastor está recomendando aqui. Pode ver. Esse pode ver. O único, né? Mas... entenda que a escola do amor, enquanto estiver passando lá no canal, você pode assistir. Mas a parte prática está lá na sua casa, tá? Está lá na sua sala, está lá na sua mesa de jantar, no convívio com seus familiares. Algo para você aprender. Amado, você não quer padecer ou não quer que sua família padeça? Você não quer, amado? Quantos aqui desejam ardentemente que sua família padeça? Claro que ninguém vai levantar a mão, só o cara que está dormindo, né? Eu, né? Aleluia, glória a Deus, né? É perigoso. Amados, eu tenho certeza, eu tenho convicção que você não quer. Que muitas coisas que você tem feito, que você tem errado, ou que você tem visto de resultado, por conta de atitudes erradas... Não foram voluntários. Você trouxe isso muitas vezes da casa dos seus pais. Você viu isso achando que estava certo. Você ouviu falar naquilo, né? Ouviu na TV, ouviu na televisão, ouviu em algum lugar e achou que estava fazendo certo. Amado, Deus, Ele tem o melhor para a sua família. Amém? E o melhor para a sua família é exercer o amor. Exerça o amor. Exerça o amor sobre os seus pais, que muitas vezes te oprimem. Exerça o amor sobre o seu filho, que muitas vezes não faz aquilo que você pede. Exerça o amor sobre o seu marido, que muitas vezes é bruto, que fala, né, de forma áspera. Exerça o amor para sua esposa, meu irmão. Exerça o amor para com ela. Porque esse Essa aí é a resposta dos maridos e está claramente dita assim. Vós maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Assim, meu irmão, quando você tiver, você tem que amar a sua esposa só até igual Jesus, tá? Só. Só até aí. Não precisa amar mais, tá? É só até igual Jesus. Mais nada. Tá? Sabe por quê? Fica de pé os maridos. Fica de pé os maridos. Eu vou falar olhando para vocês. Só os maridos, só os maridos. Fiquem de pé os maridos. Olha aqui para mim. Sabe por que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Sabe por quê? Porque elas merecem. Porque elas são filhas de Deus e elas não merecem menos do que isso. O amor de Jesus é desse jeito, meu irmão. Conheça o amor de Jesus. Conheça o amor dele. E ame sua esposa do jeito que ele amou. Amém? Glória a Deus. As irmãs podem ficar de pé e dar um abraço no marido.